das minhas gostosas de leite. E aí, Deus? Não quero mais te ver. Vai, eu não vou chorar. Eu quero ouvir. Diz aí, lembra aquela noite que a gente brigou? Eu quero ver só vocês, vai. Todo mundo causar do nosso amor. Levanta a mão pra cima, diz. Sei que ela nunca vai me abandonar. Nossa história nunca pode se acabar. Eu quero vir aqui, ó, Ilhéus. Quando a noite vem, serei seu cobertor. Esquentarei você com meu calor. Sempre vou te amar. Eu quero vir aqui, ó. Sempre te amarei. E deixa isso pra mim. Não vou me fingir. Ó, nosso amor, nosso amor. E aí? Me lembra aquela noite que a gente brigou, brigou. Tudo por causa do nosso amor. Levanta a mão pra cima, corta pra mim. Sei que ela nunca vai. Ilhéus, vai. Vive Ilhéus, diz. Aí vocês vão cantar no coração, dizer pra mim aqui, ó. Quando a noite vem, serei seu cobertor. Esquentarei você com meu calor. Bota a mão em cima e canta pra mim, eu quero ouvir. Quando a noite vem, Ilhéus, serei seu coberto. Esquentarei você, o meu garoto. Música nova,